andressedesmoral.com.br. Tamo na pressão, seu Romiro. Em nome de La Fábrica Promoções. Malu, Malu, a nova voz romântica do Brasil. Você pediu pra tentar, quase que eu falei até que fim. Metido do olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito um maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, quem não quis te atender. A melhor sensação que eu já foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. Alô, Isaías Produções, Ronildo CDs, João Anderson Divulgações. Quando você pediu pra tentar, quase que eu falei até que fim. Meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito um maluco por você. E na madruga eu não parava de ligar. Fala a verdade, quem não quis te atender. Porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro.